Bom, boa noite a todos. Aqui é o Coronel Oliver Derrite, né? Hoje, dia 3 de fevereiro de 2016, 21h04. Estamos dando início à reunião geral da 17 BPM. Hoje aqui comigo no comando geral está o Coronel Henrique Costa, ok? Temos também o comando de guarnição, Major Rodrigues, também online presente. Ao total aqui são 10 pessoas online. E daremos início então à reunião. Bom, a reunião, gente, hoje foi feita justamente para a gente tentar ajustar, né, de uma forma geral, tudo que está incomodando, tudo que as dúvidas, né, está sanando as dúvidas, tudo que precisa ser visto, né, e ser esclarecido. O que a gente vem percebendo em questão de servidor? Vamos começar por isso. Estamos entrando numa fase de carnaval, então muita gente aí, às vezes sai com a família, às vezes, enfim, faz uma viagem, faz algum negócio, sei lá, sai com os amigos e não logam no servidor. Isso pode acontecer? Pode. Pode ser, pode ficar aí vários dias sem ninguém logar? Pode. Segundo ponto, o início das aulas desse ano. Começando as aulas, quem é de gangue vai ter aula também na escola? Vai. Quem é policial também vai ter? Vai. É todo mundo, é geral. O servidor vai estar sempre lotado? Não. Essa é a grande resposta. Nunca vai estar lotado. Diante a essas questões, eu fiz uma escala de patrulhamento, tá? Essa escala já se encontra disponível no site da Rota Comando SAMP, no departamento, tá? D1. Quem faz esse relatório? É o comando de guarnição. Então, o comando de guarnição, ele vai pegar esse formulário, vai ver com toda a sua equipe, um por um, qual que é teu horário. Que horário que você está disponível? Ah, eu estudo de manhã. Beleza, então você está disponível à tarde, né? Beleza. Eu vou fazer um horário aqui para você. Desse horário até esse horário, tá bom para você? Não? Beleza, tá tranquilo. Então tá bom, eu vou colocar você nesse turno. Agindo dessa forma, todo dia a gente vai ter gente online. Todo dia. Porque de manhã vai ter um turno, à tarde vai ter um turno, à noite vai ter um turno. Todo mundo sai ganhando. É o comando geral que vai decidir quem vai ser, no caso, rodinha, chefe de barca, terceiro e quarto homem. O comando de guarnição que vai definir rodinha, chefe de barca, terceiro e quarto homem. E além disso, ele vai definir o turno. Vocês vão começar no turno da manhã, você no turno da tarde. Você no turno da noite. Sempre vai ter um responsável por cada viatura. Ao término do patrulhamento, todos deverão preencher o formulário, tá, de patrulhamento. A minha missão aqui é passar para vocês o procedimento e vocês executarem. O comando de guarnição vai definir horários, posições de viatura, turnos. É o comando de guarnição. Uma vez que o comando de guarnição definiu, ele vai preencher esse formulário. Tá? E nós do comando geral vai receber uma cópia, ok? E a gente vai estar ciente. Nosso procedimento: fiscalizar. Uma vez que fique definido os horários, nós do comando geral só vai fiscalizar os horários. Se estão sendo cumpridos, se os jogadores estão logando, o que que está acontecendo. O trabalho ele precisa ser feito com seriedade. Ah, mas tem aquelas pessoas que só podem final de semana. Beleza, monta uma equipe só para final de semana. Entendeu? Dessa forma, a gente vai ter mais jogadores online. Segundo passo: divulgação. A gente precisa divulgar o BPM? Eu acho que não nesse primeiro momento, tá? A gente não precisa divulgar o BPM porque Mike a gente tem. A gente vai precisar de Mike a partir do momento que tenha muitas gangues no servidor. Aí a gente vai ter que passar para a segunda etapa, que é recrutar Mike. Nesse momento é controlável. A gente está conseguindo manter a ordem, ok? Então, o que que eu vou pedir de cada um? Missão para cada um aqui. Pode ser estágio, pode ser soldado, pode ser capo, qualquer um. É todos do BPM. Todos. É um recado geral. Vocês vão divulgar o servidor. A partir de hoje, começando de hoje, divulguem o servidor. Onde? Onde divulgar? Qualquer lugar que der para você divulgar, você vai divulgar. Grupo, no teu perfil. No Facebook, Instagram, Twitter, home host, sites enfim. o lugar que você conseguir enfiar lá o número do servidor, você vai pôr para divulgação. Tá? E para facilitar, ainda tem um cadastro www.cadastrogang.tk que vocês também podem pôr na divulgação, ok? A pessoa que é gangue, tá? Vai clicar nesse link, vai se cadastrar, beleza? E a gente aqui do Comando Geral, nós vamos começar a tomar as providências. Então, pessoal, divulgação. Essa é a meta, é uma meta a ser cumprida, missão, tá? Não adianta Mike chegarem para mim reclamando de servidor vazio, cada um não estiver fazendo, tá, o seu trabalho. O problema de batalhão é que ao longo de vários anos de SAMP, o povo está muito acomodado. O povo espera muito do comando geral. Se o comando geral loga, o pessoal loga. Se o comando geral não logar, ninguém loga. Se o comando geral falar, eles cumprem. Se não falar, também não faz porra nenhuma. Então o povo tá mal acostumado. Essa é a impressão que fica. Ok? Então, aqui na 17, nosso trabalho ele é coletivo. Ele não é comando geral, não. Ok? Ele é coletivo. Todos aqui são companheiros de farda. Esse é o lema do BPM. É a frase que define o BPM. Onde tem todos, existe BPM. Onde não tem ninguém, não existe BPM, ok? Então é a força conjunta. É a força conjunta. O que está acontecendo também, gente, é a sala do comando geral. Tá uma zona, tá? Tá uma zona. Todo mundo entra a hora que bem quer. Não é todo mundo, mas a grande maioria, tá? Entram lá de qualquer jeito e não é assim que funciona. Vamos respeitar aí. Nós temos uma sala de espera para falar com o comando geral. Você fica ali e espera. Se for algo de urgente, você pode mandar uma mensagem privada que eu vou responder. Você pode me chamar no Whisper, tá? Se aquilo não for incomodar os outros, você pode solicitar uma ajuda do comando geral. Ó, posso subir aí? Vocês estão ocupados? Preciso de um apoio. Ou desce aqui na guarnição, como muita gente fala. Ô, comando, tem como descer aqui por gentileza? Ótimo. Entendeu? Pode agir dessa forma. Mas nunca, jamais, entrar na sala do comando geral. Não pode. Tá? Vocês não estão autorizados a fazerem isso. Isso é uma falta de educação. Às vezes a gente está conversando um assunto muito importante, uma reunião, sei lá o assunto que seja. Aí entra uma pessoa lá perguntando de servidor, perguntando de bug, perguntando. E então tira totalmente a ideia do que a gente está falando. Não é legal isso daí. Vamos recapitular. Primeira coisa, a gente vai trabalhar com escala a partir de hoje. Segunda coisa, a gente vai trabalhar com divulgação, tá? A divulgação não é BPM, não. É servidor. Ah, eu posso fazer um banner, outro pode fazer diferente, outro pode fazer diferente, cada um pode fazer o seu? Façam, gente, façam. Eu só quero divulgação. Divulguem da melhor forma possível. Usem sua criatividade, usem o seu tempo livre e façam divulgação. Não espere que pessoas vão cair do céu no servidor, tá? Não esperem, que eles não vão cair. E eu também não vou ficar aqui ouvindo reclamação de vocês. Olha lá, uma andorinha só não faz verão. É isso mesmo, beleza? É mais ou menos por aí, certo? A gente vai falar de respeito. É um assunto muito chato. Por que que é chato? Porque, gente, é questão de bom senso. Vocês já entram aqui, vocês já lêem uma puta lista de regra. Treinamentos. A guarnição, vamos citar um exemplo, Força Tática está fazendo um treinamento, ok? Mikes que estão desocupados, não tem o que fazer da vida, vão lá acompanhar o treinamento. Pode? Pode, claro. Deve acompanhar um treinamento. Mesmo não sendo da sua guarnição, você pode acompanhar um treinamento. Desde que o instrutor daquele treinamento autorize, ok? Se o membro da Força Tática autorizar, ó, pode assistir o treinamento. Vocês vão ficar quietinho, não vão opinar porra nenhuma, vocês vão ficar quietinho só vendo o treinamento. Ok? Se eles precisarem de alguém para ajudar no treinamento, vocês também podem ajudar. Tá? Jamais eu quero no BPM que critiquem treinamento. Eu não vou aceitar isso. Não quero que ninguém fale mal de treinamento de ninguém. Todo mundo está aqui para aprender. Cada guarnição faz o seu treinamento diferente. Ninguém é obrigado a fazer igual. Entendeu? Ninguém é obrigado a fazer igual. Então, respeite. O cara tá fazendo o treinamento dele, respeita, cara. Se você não gosta do treinamento, não assiste. Volta lá pro teu alojamento e fica na tua. Tá? Então, treinamento, a partir de hoje eu não quero ter mais problemas com treinamento. O respeito não é só em treinamento. O respeito também é em hierarquias. Tá? Uma vez que você é subordinado, o termo já está falando, subordinado. O que, que é um subordinado? Subordinado é aquele cara que está ali para servir. Tá? Ele existe no batalhão para servir. Tá? Ele ainda não é um superior, ele ainda não é um oficial de patente renomada para ter subordinados que, né, trabalhem para ele. Então ele não chegou ainda nesse nível. Mas é claro que todos podem chegar. Com muito esforço, humildade, né? Primeiramente humildade, vocês vão conseguir chegar lá com certeza. E eu vou bater palma para cada um que conseguir, tá? Então, gente, agora o respeito tá só no subordinado que tem que respeitar o superior ou o superior também tem que respeitar o subordinado? É vice-versa, tá? É vice-versa. Eu não quero saber. Subordinado tem que respeitar um comando geral, um comando de guarnição, um comando de administrativo, corregedoria, tem que respeitar. Assim como o comando geral, o qual a corregedoria, o não sei lá o que mais tem lá de patente superior, tem que respeitar o subordinado. De que forma respeitar? Falar educadamente, saber falar com moderação. Agora, nem sempre isso é possível. Porque às vezes o pessoal abusa um pouco da liberdade. Fala o que não quer pro comando, escuta o que não quer também. E eu não quero que depois venha reclamar pra mim porque, ah, me tratou de forma errada, ah, me tratou como isso. Foda-se. Ninguém mandou, sei lá, encher o saco. Tá? O nosso dia a dia não é todo dia que a gente vai estar comendo bolo e fazendo festa. Tem dias que o comando geral aqui, ó, fica de saco cheio. É problema do servidor, é problema na GN, é bug, é máfia italiana que não loga, é Mike que não loga, é gente que, enfim, é uma série de problemas que a gente enfrenta todo bendito santo dia. E olha que apesar de todos esses problemas, a gente muitas vezes atende vocês super bem, em todas as vezes. Dificilmente a gente vai atender mal, é uma hora ou outra. Porque isso é minha responsabilidade, assim como eu cobro também do Henrique Costa. Responsabilidade, profissionalismo. Todos aqui estão para ser profissional. Vamos falar aqui de login. Login no TS. Olha, eu já nem lembro mais o dia que a gente já falou isso. Porque isso não é novo. O que eu vou falar agora não é novo. Isso já faz tempo que está acontecendo. Já foi falado já. A pessoa entra no TS, vê um ou dois, sai fora. Não dá um minuto. Ele entra no TS e já sai embora. Tá? Entrou no TS, viu lá, opa, só tem dois. Opa, vou embora. Não tem ninguém, né? Tô indo embora. Só tem dois, vou vazar. Entendeu? E se não tiver ninguém no servidor ainda, melhor ainda. Porque daí que ele não loga mesmo. Aí fudeu, né? Aí já não loga mais no TS, já não loga no servidor, né? Aí depois eu fico aqui escutando reclamação à toa de graça. Então cada um tem o seu dever. Na regra diz, tem que estar em QAP QRV. Logou no TS QAP QRV. Por que, que eu vou logar e vou sair? Então não logasse. Não perca seu tempo logando lá. Eu vou logar só pra ver se tem alguém e se não tiver eu vou sair? Não, peraí, você tá errado. Você tá indo contra a regra. Você tá sendo... uma pessoa fora da lei. Existe uma regra para ser cumprida e você não está cumprindo. Aonde está o QAP QRV? Então não entra no TS. Coloca lá na tua cabeça. Ó, hoje eu não vou entrar no TS. Tá, mas se eu hoje não entrar no TS, eu tenho que dar um parecer, não tenho? Eu tenho que justificar o porquê que eu não tive no TS o dia inteiro. Moveram. Aí o que, que vocês vão fazer? A ficha de afastamento. Tá? Formulário de afastamento. Olha que beleza. Afastamento tem lá o campo de observação. Vocês vão escrever, ó. Nesse dia tal, eu não pude estar comparecendo pelo simples motivo, pelo simples fato. deixo aqui o meu comunicado. Envia para o comando-geral, você está livre. Acabou. Vocês têm formulário. Preencham os formulários. Trabalhem os formulários. Tá com dúvida? Leia os formulários. Pergunta para o seu comando como que preenche. Entendeu? E vão preencher. Existem meios para isso. Tá? Por que que eu falo isso? É muito melhor a gente ter um arquivo registrado do que ficar somente em palavras. Se uma pessoa fala para mim que não está logando hoje, eu vou dar um ok, beleza. Mas você acha que eu vou lembrar amanhã que ele não, que ele já tinha conversado comigo, que falou? Não, eu não vou lembrar. É por isso que existem os formulários. Se você preencher o formulário corretamente, vai ficar registrado no meu e-mail. Entendeu? Eu vou puxar o arquivo, o registro. Aí eu vou me tocar. Opa, é mesmo, é verdade. Porque eu vou ver no meu e-mail, tá? E já vou me certificar do problema dele. Vai se afastar? Preenche o formulário. Preenche, pelo amor de Deus. Se não quiserem logar no TS, preenche o formulário. Se logou, fica no TS. Não sai do TS. Logou, meu amigo, você entrou na chuva, é pra se molhar. Se molha. Porque, veja bem, o que eu tô falando não é bobagem, é uma lógica. Sabe por que é uma lógica? Pensa comigo. O cara logou aqui no TS e não viu ninguém. Foi embora. Beleza. Vamos aplaudir ele. Belezinha. Ótimo. Logou, não tinha ninguém e foi embora. Tranquilo. Daí o que acontece? O amigo dele, da mesma guarnição, logou também. 2 minutos depois, 5 minutos depois, logou. Não viu ninguém? Saiu fora. Beleza. Vamos aplaudir também. Tranquilo. Entrou o cara de rota, não viu ninguém, saiu fora. Vamos aplaudir também. No final do dia, quantos logaram e quantos saíram do TS? Vai dar o batalhão inteiro. Logou e saiu. Aí eu vou perguntar pro indivíduo, pro cidadão, por que que você não tava aqui hoje? Ah, não tinha ninguém, ninguém loga, né? Não é isso que vocês falam? Ninguém loga. Por que que eu vou, né? Ainda acha que tá certo ainda. Ainda acha que o cidadão tá... Parabéns, né? Vamos bater palma que ele tá certinho. Negativo, gente. Se cada um que logar, ok? Que a PQRV ficar lá no alojamento, no gabinete, com certeza, ao longo do dia, outros logarão, vão ver vocês e vão permanecer no TS. Aonde tem um, tem dois. Onde tem dois, tem três. Onde tem três, tem quatro. E por aí vai. Pessoas me perguntaram, ADM, como que a gente vai fazer para pegar ADM? Primeiro, é começar a promover helpers, tá? Pode ser do batalhão? Vai depender da escolha do comando geral. Se eu achar que o cara merece, eu vou pôr, ok? Eu vou começar com o helper. O helper, ele tem a opção de avaliação. Toda vez que ele ajuda alguém, ele pede para a pessoa avaliar ele. Se a pessoa vai avaliando, ele vai se graduando de nível. Podendo chegar em ADM. Como eu falei, tudo por mérito. Ele vai conseguir o ADM dele e vai ajudar a gente lá no servidor. Tá? Mas até lá, não pensem que o caminho é fácil não, tá bom? Chegar, ah, me dá ADM, não. Isso já tá em regra que não é pedindo que vocês vão conseguir. Beleza? Então, por enquanto, o que que eu vejo? Tem pouca gente no servidor. Pra que que eu vou pôr mais ADM? Eu e o Henrique Costa tá dando conta. A gente já banimos uma porrada de gente, a gente tá fazendo um monte de coisa, acho que não precisa. Recorde anual aí. É, até a corregedoria também tem ADM, então não precisa, por enquanto, ADMs. Nós não estamos precisando de ADM, nós estamos precisando divulgar o servidor. Ele tá precisando trazer mais gente pro servidor. Estão me perguntando cerimônia de entregar braçal, de promover, tá, beleza. O que que acontece? Essas cerimônias, quem faz as cerimônias é o próprio comando de guarnição. Tá? Se o comando de guarnição quiser fazer de uma forma isolada, ele faz. Se ele quiser, por exemplo, agendar com o comando geral, olha, comando geral, eu vou fazer uma solenidade, gostaria que vocês estivessem presentes na solenidade desse Mike. Como foi que aconteceu na rota, eu já fui várias vezes na rota, como foi que aconteceu na força tática. Então, a entrega de braçal, não precisa o comando geral estar ali para você entregar o braçal, não. O próprio comando de guarnição vai entregar o braçal quando tiver que a hora certa de entregar, certo? Ele mesmo pode fazer a cerimônia, vocês podem fazer isso particularmente, ou o próprio comando de guarnição vai falar com o comando geral, entendeu? Agendar um dia, né? Porque às vezes a gente não pode. Agenda um dia com o comando geral. Com o maior prazer eu estarei lá agradecendo todo mundo, parabenizando, falando um pouco de sucesso para cada um e a gente entrega os braçais. Então o comando geral não entrega braçal. Quem vai. A responsabilidade, ponham na cabeça. É tudo o líder. É tudo o líder de vocês que faz isso. Ok? É o líder que vai fazer. É, boa noite. Eu estou tendo alguns problemas devido ao retorno das aulas, devido a alguns cursos que venho fazendo. Então, assim, eu logo vou logar assim que eu puder. E sempre quando logo, não sei se vocês já perceberam, eu sempre consigo colocar duas, três barcas na rua. Pessoal, é muito chato vocês fazerem tudo isso que o Coronel Oliver falou. O quê? Vocês simplesmente logar aqui, ver que não tem ninguém e cair fora. É porque eu ainda não peguei. Mas eu tenho certeza que tem comando de guarnição que faz isso. O comando da guarnição vai sair e fala assim, ó, pessoal, vocês estão liberados. O comando de guarnição que eu pegar fazendo isso, a punição para ele vai ter peso 2. Certo? Porque isso acaba atrapalhando. Não, deixa, você não vai sair, comando, saia, deixe seus mics logados. Porque se eu precisar puxar a barca, eu vou puxar com seus mics. Se outra pessoa precisar puxar a barca, o comando geral vai ter que autorizar fazer uma união para puxar a barca. Então, pessoal, isso é muito chato lidar com isso. Eu detesto, às vezes, ver uma pessoa que loga, muda de canal e sai. Eu vou pedir aí ao comando de guarnição que estejam revendo isso, né? Deixem as suas escalas prontas, o comando RP, ROT, FT, tá? E vamos patrulhar, pessoal, porque do mesmo jeito que vocês querem esperar o pessoal da máfia italiana logar, eles também querem esperar os policiais logarem para eles logarem. O que eu estou falando aqui é para ser estabelecido, é uma ordem, é para ser estabelecida a escala. Eu quero, se eu chegar nesse TS aqui e não te... Olha, tá avisado agora, primeiro aviso. Não tem mais um segundo. Se eu estiver logado nesse TS aqui, tiver zero, o servidor tiver zero, e tiver mais de uma pessoa logada no TS, serão punidos todos que estão aqui. O servidor com zero não será mais permitido enquanto pessoas estiverem aqui. Determinação. Acabou. Então, assim... Pessoal, procurem aos comandos de guarnições, procurem estar fazendo os treinamentos. A prancheta é um relatório de patrulhamento. Ah, mas comandante, meu patrulhamento, eu saí, não teve QRU, presa, abatido, não interessa. Não interessa. Só pelo fato de você ter saído, só pelo fato de você ter iniciado o patrulhamento, quando você encerrar, quando você abrir a boca para dizer assim, ó, comando, viatura tal, tal, tal, encerra também, já é para estar upada a prancheta, certo? Ou já é para estar upando a prancheta no blog. Por aquele controle que a gente tem, e vamos saber os mics que estão patrulhando, vamos saber o relatório, como é que tá, como é aquele chefe de barca. E eu estou avaliando constantemente as pessoas.